Nos abandona para Itapuã. Tente, mantém a mistura permanente. Mais um no Alfa. Alfa. Já livrou o eixo da 1-0, vai manter a baiteia, mais um Alfa na sua. Gente, mais um Alfa, mantém a minha escuta. Autorizado o RMAR para fazer voo na cidade base. Base se afastando a 7-8 milhas de Salvador, da cola da RMAR em coordenação com a Trova, com o WISC. Aclane 0167 no transponder, controle operando a frequência 119 decimal 80 a 500 pés. Autorizado o RMAR, marca e cola controle em coordenação com a Trova, da cola controle 119 decimal 80167 no transponder, da cola 3 a bordo, marca o hotel número 1. Torre agora em 118 decimal 95 para acionamento táxi de colagem de altímetro 908. 08, chamador, então, acabou. Ataque de altímetro 6225 com 123 a bordo. Autonomia de 3 horas e 30, alterna a Goiânia. M225, Goiânia, 330, com 20 OB? 123, 23. Autorizar até o ponto de espera via pátio 1 no Índia, no ponto de espera torre. 1118, decimal 195, ajuste de altímetro 908. Utilizar aqui via pátio e daqui para Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste na 6225, bom dia. Informação é a informação em curso, aguarde cópia. 390 decolose 22, 1998, controle bom voo. Obrigado. 093, número 2. Para cópia, aguarde. Eco, informação em curso. Prepare a arco, transição LF. Agora LF, da Eco, gol 093. Procópia. 865, escuta pra você. Serra Bravo, Serra Vito, para Serra Bravo, Bravo Romeu, via peso 197. Nível de voo 360, decola da pista 10, curva à direita, sai da Arbó, transição Elefa. Transponde 5052, controle Salvador, opera na frequência 119, decimal 80. Brasília autorizado pela Brasilu 17 no nível 360. Decolada 10, curva direita, arbora elefa. 5052 no transponder, 198 controle. 1865. 1865, atejamento correto, posição 08, chame pronto. 865. 1093, pronto. Copia 093. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Charlie Foxtrot. Via Peugeot 21. Nível de voo 360. Decola da pistona 0, curva direita, sai da arco, após arco, elefa, elefa. November, Índia, Tango, Bravo, Ótica, onde perceberá o peso 21. Transponde 5051, controle Salvador, opera na frequência 119, decimal 80. Autorizado com fins nível 360, decola da 10, curva direita, árvore elefa. Ritmo, apareceu 21-5051, aciona 198 ao controle, gol 1093. Com curva direita no perfil da saída A, gol 1093, Também estamos na posição 09, protegimento correto. Chama na 09093. Romeo Golf está fora do sol, 500 pés para o Whitney. Rafael Romeo de Romeo Golf, fora do sol, 225, está presente, prossegue com o Pro Whitney, aguardando transferência. Aguardar a transferência até Romeo Golf. Meu Golf da presente, chame o controle de Salvador em 119.8, que é o regresso. É o regresso, chamará o controle. Salvador, voo no 963, para o feedback de acionamento, por favor. Voo no 963, na posição 10, autorizado, chame táxi. Autorizado, posto de acionamento, chama na táxi, voo no 963. Sim, Michael no off. Controle. Alfa, uniforme Alfa, prossiga. Solicitou direção de reporte do pátio 3 para o pátio principal, posição 03. Tenta ingresso no pátio principal, Alfa, uniforme Alfa. Alfa, uniforme Alfa, informará ingresso no pátio principal. ataque de gol no 963, 176 a bordo, 0338, alterna Campinas. Autoriza ataques até o ponto de espera via parte 1 no Índia, no ponto de espera Torre 118 decimal 195, ajuste de altímetro no 019. 10, parte 1 no Índia, ponto de espera 7295, 2019. Olá, 963, bom dia, bom trabalho. Alô Salvador, gol no 865, portão 8, puxa essa lá. Gol no 865, no 08, após a passagem do Boeing da Companhia Calda, autorizado, chame táxi. Tá livre após o Boeing da Companhia Calda, gol no 865. Salvador, bom dia, gol 1963, está próximo, ponto de espera pronto. 1963, autorizado ali ainda com lápis, estão no 0, vento 140 graus, 09 mais. Vento ali, decolado 10, gol 1963. Alfa, uniforme, Alfa na escuta do solo. Alfa, uniforme, Alfa na escuta. Mantenha a posição no pátio 3 e evita o tráfego terminando o push na posição 08. Alfa, uniforme, Alfa mantendo a posição. Gol 1093 chamou para push? Afirmativo, só. Aguarde. Runa 78 a bordo, 2 horas e 50, Uberlândia. Autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera Torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 019. 1019, Pátio Índia, ponto de espera 295 a Torre, gol 1895, 1865, tchau, tchau. Runa 093, após a passagem do tráfego da companhia Calda, autorizado, puxa no 09, chame táxi. Acompanhando na calda, um ataque com 3, 1198, controle, bom voo. Alô, Salvador, na escuta do Papa Tango, Mike X-Ray Echo. Mike X-Ray Echo, prossiga. Bom dia, Mike X-Ray Echo, solicito autorização de reboque da posição remota número 13 do pátio 1 para o pátio 1, gate número 7. Aguarde o Mike X-Ray Echo. Ciente, aguarde. Salvador, Gol 265, está pronto no ponto de perda da Nova Zero. 865 atualizado, a linha em decolar, pistão no zero, vento 140 graus, 8 nós. A linha decola na zero, Gol 265. Turno 093 para cá. Turno 79 em Uberdan, Uberlândia 3 horas e 30. Turno 79, Uberlândia 3 e 30. 03, 06, autonomia 093. Autorizar ataques até o ponto 0 via pátio 1, Índia, no ponto de Vera Torre, 118, decimal 195, ajuste de altímetro 10, 19. Pátio Índia 1895, 1019, turno 093. Decolou aos 38, 198, controle bom. 198, controle, gol 965, obrigado, bom trabalho. solo Salvador, tem um estimado para o início do reboque, Papa Tango Mike que foi é? Alfa, uniforme Alfa, autorizado ingresso no pátio principal, reporte término gate 03. Alfa, uniforme Alfa, reporte término gate 03. Mike, X-Ray Echo, autorizado início de reboque, reporte término gate 07. Sim, iniciarei o reboque, na sequência informarei o término. Oi Salvador, bom dia, Golno 093, ponto de espera, pistão 0, pronto. Eu tenho ponto de espera, Golno 093. Ah, sim, ponto de espera. Torre, bom dia, passarela 2229, final ILS. Perdi a aproximação, aguarde pista livre, passarela 2229. Guarda. Informa apenas mais uma aeronave prosseguindo para aproximação, a pistão no zero, mantém o ponto de espera. Aguarda, gol zero. No solo, 43, direita, 1, 2, 1, 1, solo. Direita, 2, 1, 1, boa. Tele 6225. 05, autorizado, chame táxi. Chama para o táxi, pode confirmar se permanece 1 0 no 8, valeu? O ajuste mudou para 1 0 no 9, conforme a informação é Foxtrot. Obrigado. Salve Salvador, bom dia. 2775 Azul livrou. Azul 2775 autorizado táxi via táxi em Alfa, Juliette, pátio 3, observando o sinalizador. Autorizado táxi via Alfa, Juliette, para o pátio 3, atento ao balizador, o 2775 Azul. Visual 1 ATR da parceria na condicional do Almogero. Visual, gol 093. Após o pouso do mesmo, autorizado a linha manter pistola zero. Após a linha manter igual 093, pistola zero. Oi, bom dia, papá. A cópia, chame o Paulo Salvador em 121, décima 1. O azul 2775 vai manter antes ou taxa de Juliette? Mantém antes, Juliette, o 2775. Fox Trot Sierra November, Papá Romeu, Fox Trot Sierra November, prossiga. Fox Trot, para a cópia. Eugênio, passe pista que decola. Fox 17, para a Rádio. Autorizado do Salvador para Teresina, via Pezulu 20, fila de voo 430. Decola da pista no 7, curva esquerda, saída Momo, transição Nenim, transponder 5073, controle Salvador, opera na frequência 119, decimal 80. Papá Romeu, Fox Trot Sierra November, cotejamento correto, confirma o seu ver? Oi. Oi, agora em 118 decimal 95, pressionamento, táxi, decolagem, ajuste de altímetro no 09. Táxi, Ocean Air, 6211, nossa, já vi, confirma, 3 horas, 35, altera na câmera. Autorizando táxi até o ponto de esfera via Pátio 1 no Índia, no ponto de esfera Torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro 109. 109 no 895, via Índia 62 ou 9. Solo, bom dia, 2229, livrou na sua escuta. Passagem 2229, autorizando táxi Alfa, reporte Anja, táxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, o Pacará. Vira Juliette, pátio 3, observando o sinalizador. Certo, 150 graus, 9 mais. Certo, 5, viu, solo Salvador. Agora sim, azul 2775, via Juliette do pátio 3, atento ao sinalizador. Alô, Salvador, Papa Tango, Mike, X-Ray Echo, informa o término de reboque no gate número 7. Sim, o Mike, X-Ray Echo, o término do reboque na posição 07, bom dia. Grato e um bom dia. Passareto 2229, autorizado ingresso via taxi Juliette, remota 12 do Pátio 1. Juliette, remota 12, Pátio 1, 2229. Ali mantém o 093 decolou aos 49, 1198, controle, bom voo. 198, bom dia. 6211, autorizado decolagem no 0, no 50 graus, 89. 6211. Papai, o meu Fox Air, vem por dia para acionamento da Paixão. Utilizado, chame pro táxi. Papai, o meu Fox Air, novembro. Autorizado, o acionamento, chame pro táxi. Papai, o meu Fox Air, novembro. Telema 211, decolou 52, 1198, controle, bom voo. 98, bom dia, Telema. Salvador, muito bom dia, azul 4958, passou externo abaixado, travado visual. Azul 4958, autorizado, pouso pistão no 0, vento 150 graus, 09 nós. Pouso 4958. Salvador, o Camão meu, Fox Air 90, acionado com 4 a bordo, autonomia de 4 horas, Albena, Serra Brava, Serra Lima, São Luís, a mais que é para o carro. Utilizado o táxi, poste na interseção para ingresso, pistão no 7. Papai Romeu, Fox Sierra November. Aproximando do... Deixe autorizado ingresso, pista no 7. Reporte alinhado e pronto. Reporte alinhado e pronto, Fox Air 90. 1958, o Sorri, Salvador, bom dia, Gol no 649 LS. 649, NH1019, autorizado pouso, pista 10. Positivo, pouso, pista 10, Gol 649. Só fala meu Fox Sierra 90 e informa o tráfego da Gol na curtíssima Capuzão do Zé. Mantenha a posição em aguarde. Fox Sierra November decolou ao 1000, chame de controle agora em 119 de São Paulo. 198, November. Polo 649, autorizado ataque, ataque sem Alfa, Juliet, porção 06. Alfa, Juliet, 06. Polo Salvador, é o Passatango, Mike Vilo Índia. Posição remota 14, solicita autorização de reboque para a posição de número 8 no pátio principal. Mike Zulu, o uísque aguarda. Zulu, Índia. Zulu Índia, na escuta? Zulu Índia, confirme? Mais um momento, faça o cheque rádio, por gentileza, a informação está muito baixa. Prossiga para o Mike Zulu Índia, estou na escuta. Confirme intenção. Posição remota 14 para a posição de número 8, combate principal. Benício de reboque, reporte término gate 08. Ciente, reporta ali. passando mais de 1.000 metros. Temos o reboque na posição 8 no pátio principal. Papatango Mike Zulu Índia, informa o termo do reboque na posição 8, pátio principal. Sim, o Mike Zulu Índia. Graças, bom dia. Salvador, bom dia, o passageiro 2223, na Fox, com a Fox na 12. Autorizado, Salvador, para a Serra Brava, Quebec, Lisbon, 180, decola da pista na 0, curva direita, sai da Arbó, Arbó é Lefa, Lefa o piloto, pode descer com conquista, transponda 51210, controle Salvador, opera na frequência 1190, decimal 80. Autorizado, 180, decolando da 1 0, perfil da Arbora Lefa, depois o Plor, direto com Kistler, na primeira direita, aciona 5121 e chama controle 198, passarei do 2223. Passarei 2223, condicionamento correto, chame pronto, remoto no 2. Está pronto, 2223. Já está pronto, passarei 2223? Não, chamaram pronto, senhorita, obrigado. Papá Romeu, até o Juliette Serra, pronto, copo. Papá Romeu, até o Juliette Serra, autorizado Manati, se afastando 45 milhas de Salvador. Decola da pistola 7, curva direita, corredor Axé. 0145 no transponder, controle Salvador, opera em 119, decimal 80. Papai Romeu, tá, Juliette, o cotejamento foi muito baixo, a gente usa o repeat e faça o check errado. Papai Romeu, tá, Juliette, o cotejamento correto, confirme o seu Tô agora em 118 decimal 95, fracionamento, taxi, decolagem, ajuste altímetro 909. O meu Deus, ele é derracione no baixo 4, chame pro táxi. Tomar. O Papo da Terra, mas o frequência do 25 de março, Foi